898, ali mantém após o tráfego na curta. Ali mantém após o tráfego 5898. Desse mantém 2000, autorizado ILS XR, reporte localizador. 2000, reporte localizador, gol 9240. Jet 5711, no passa 140, chama o centro 1251, na alterna 13325. O 973, solo ao 5, o táxi via Alfa, quilo pátio 3. Táxi via Alfa, quilo pátio 3, 5, 9, 7, 3. 5898, livre decolagem no 0, vento no 00 grau, 05 nós. Livre decolagem 5898. AB 5808, pushback, acionamento, gate 05. Livre, chame táxi 5808. Autorizado, chamada 5808. Oito nove oito, decolado azul no meio, controle 1998, bom voo. Dezenove oito, bom dia, 5898. Controle Webjet 5898. 5898, submantenha 3340, direto da Elda presente, vigilância radar. 340, direto da EA, muito obrigado, 5898. Salvador, Webjet, Juliette Romeu. Rádio, isso que Juliette Romeu. Afirmativo. Que Juliette Romeu, prossiga. Há uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 6 aqui do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado o push e reporte para prosseguir o reboque, o uísque Juliette Romeu. Afirmativo, reportarei. 5.3325, obrigado. 9240, complete final ILS, 18-6 torre. 86, bom dia, 9240. Bom dia. 100 de táxi até o ponto, espera via Juliette, reporte pronto, ajuste no 0 no 1, no web 5808. Táxi via Juliette até o ponto, espera, ajustado 0 no 1, no 5808. Salvador, Juliette Romeu, pronto para ingresso, partindo. Calibre prosseguiu o reboque, o uísque Juliette Romeu. Afirmativo. Oi, Salvador, bom dia, gol 9240, passando cima e baixo na lata, pessoal, bom, né? Bom dia, gol 9240, livre pouso no 0, vento 070 graus, 049. Livre pouso no 0, gol 9240. Após a passagem do tráfego na final 1-0, ali mantém o web 5808. Após o tráfego, ali mantém na DF, por 5808. 240, informa pista molhada. É, tchau, 9240. Antena 3325, 5898. 251, 3325, bom dia, 5898. Bom dia. Salvador, Alfa Edson, Bravo, bom dia. Repita, por favor. Alfa Edson, Bravo. O Alfa X-Ray, Bravo. Positivo. Alfa X-Ray, Bravo, prossiga. Solicito autorização de reforço da aeronave do Pátio 3 para o Pátio Principal 20. Autorizado, inicial reboque, reporte no término. Alpha X-Ray, Bravo. Muito obrigado. 240, solo 25, direita, táxi via Alpha, mantenha a posição antes da Juliette. Alpha, mantenha antes da Juliette, 9240. 5808, livre decolagem no zero, vento 060 grau, 04 nós. Livre decolagem no zero, web 5808. Bom dia, autorizado chegada à Mari. Correção, chegada a Bonf. Vê se mantém a 2.000 pés, 1.011 ajuste. Bonf, 2.011. Bom, 9240, Juliette, remoto no 3 do Pátio 1. Juliette para remota 13, 9240. Salvador, Juliette Romeu, por favor, considere interno de reboque a partir de agora. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Web 5808, decolado aos 27, controle 1 no 98, bom voo. 98588. Juliette 5808, decolado, cruzando 1900. 508, submantenha 340 na saída agora e vigilância radar. 340 na Gole, 50. Salvador, um bom dia, TAM 3201, no centro da informação Golf, quando possível autorização para contínuo. Bom dia, TAM 3201, Confins aprovado nível 360, DCT Leda, DCT Bridge, Pesulu no meia. Decola da pista no zero, perfil de saída da Euleda após bridge, conforme rota, o transponder 50 no meia, controle 1 no 98. 260-288, AB5808. A aerovia seria superior Zulu 16, decolando no zero da Euleda Bridge. Controle da pera 198, transponder 50-16, TAM 3201. Correto, chamei pronto, TAM 3201. Amarelo, que legal. Rita 3201 para puxa acionamento. TAM 3201, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Chama o táxi 3201. Acendente identificação autorizada de chegada bom, que deixa manter o nível. Deixa manter 4 mil pés, ajuste ao 011. Voo no 995, livre LS, reporte estabilizado. Reportarei X-Ray, voo no 995. Controle, Salvador, bom dia, boa noite, 97, tá bom. Diga para o controle. É o voo no 897, seis da boa. Voo no 897, assina identificação, autorizado chegada a bom fidê, se mantém o nível 050. 050 na bom, voo no 897. Túlio, 3 horas e 5. Fax via Índia até a Ponte-Espera. Lá, reporte pronto, ajustando 0 no 1, 03201. Reporta aí, 03201. Salvador, bom dia, tá 3171, reclamação Golf, Guarulhos, nível 340. Gente, aguarde a cota, tá 3171. Guardo. Voo no 715, assina identificação, autorizado, chegada bom, pedido se mantém o nível 060, o gol no 715. Duas milhas pro externo, voo 1995. Completo final, torre 186, bom pouso. 186, bom dia. Salvador, bom dia, o gol 1995. Externo, baixo, checado, 1195. Sente o 1995, livre pouso no zero, vento calmo, pista úmida. Livre pouso no zero, 1995. Alfa Romeo Mike Tango Juliette, atendo identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 050. Negativo. 201 no ponto de espera, visual com voo nacional.